Participe do festejo da Comunidade Santa Cruz de 5 a 14 de setembro na Comunidade Santa Cruz, Paróquia Santa Luzia, Promorá, com o tema Na Cruz de Cristo Renasce a Nossa Esperança. Todos os dias teremos a oração do terço, celebração da Santa Missa e logo após a nossa parte social com leilão, venda de comidas típicas e atrações culturais. Você e sua família é o nosso convidado especial. Apoio Rádio Verona 87.9. E nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Se você procura inspiração, conhecimento e espiritualidade, venha conhecer a Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra uma vasta opção de livros, artigos religiosos e de papelaria, imagens sacras e muito mais. Visite-nos e conheça as nossas novas instalações, que está com a estrutura renovada para te receber. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. Escola de Balé Primeiros Passos, um espaço onde movimento, música e imaginação se encontram para desenvolver coordenação, autoestima e expressão artística. Estamos com matrículas abertas, turmas baby, básico, intermediário e balé adulto, turmas a partir de 2 anos, aulas lúdicas e criativas, uniforme exclusivo da escola e em breve teremos aula de forró, aula de música, judô e capoeira. Estamos localizada na Rua Machado de Assis, na Rua 2 do bairro Lorival Parente, pertinho da panificadora Panetone. Telefones 86-98803-7890 ou 99451-4628. Siga nosso Instagram, @balé_primeiros_passos_7. Vagas limitadas. Garanta já a vaga da sua bailarina ou bailarino. Primeiros Passos, onde os sonhos dançam. Neste aniversário, cada obra do governo do Piauí é uma declaração de amor à Teresina. O metrô foi ampliado e agora o teresinense vai para onde quer, de graça. Através do OPA, o povo participa e escolhe as suas prioridades. São gestos de carinho do governo do Piauí, por quem vive aqui. Teresina, cidade do amor. Teresina, 173 anos, um amor de cidade. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Um banho de loja e fique feliz da vida. Nas Lojas Dragão, as melhores sugestões em calçados, confecções e acessórios para você andar com aquele charme. Nas Lojas Dragão, sua compra é toda facilitada pelo Crédito Amigo e você é recebido como amigo da casa. Venha para as Lojas Dragão e volte sempre em Teresina, Centro e Riverside, também em Floriano. Drogaria Barbosa, temos tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde, com farmacêuticos preparados, atendimento rápido e uma grande variedade de produtos em medicamentos, produtos infantis e de beleza. Estamos localizados em 4 endereços. Bairro Promorá, Avenida Transversal 3, Vila Santa Maria, na Avenida Ulisses Guimarães, Bairro Mutirão, em Timon, na Avenida Luiz Firmino de Souza e no Bairro Água Mineral, na Avenida Duque de Caxias. Drogaria Barbosa, sua saúde em primeiro lugar. Na Gebelli Variedades você encontra produtos para presentes para qualquer ocasião. Material para escritório e escolar, cadernos capa dura, marca-textos, canetas, estojos, coleção de lápis de cor Turma da Mônica, jogos educativos, brinquedos variados, carteiras masculina e feminina, artigos religiosos, canecas de porcelana e alumínio, flores artificiais para decoração, coroa para o dia de finados, aviamentos para costureiras e jarros decorativos. Aceitamos encomendas de café da manhã. Aqui na Gebelli Variedades, oferecemos sempre o melhor preço em todos os nossos produtos. Gebelli Variedades, na Avenida Juarez Távora, quadra 57, casa 2, próximo ao Mercado Público do Parque Piauí. Venha e faça-nos uma visita. De tempero. Em